verdade vos digo. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Se perder a sua alma. Tá embaçado, tá tudo errado, tá ligado? Os irmãos se entregando, fraquejando, é lamentável. Quem será o culpado, inimigo ou você que é fraco? Que aí persiste no erro, no desespero, cai no buraco. De fariseu ímpio, servo de Cristo, resgatado pela Bíblia. O passado não mais me atormenta, pois o Senhor mudou minha vida. Cria cifrão pra gastar, trouxe que me respeitar. Derramei sangue por coisas tão poucas, a perfídia se via no olhar. Vida louca, bandida, fortaleza adquirida. Vendi a morte, consumia, não tolerava as dívidas. Quantas vezes apertei o gatilho, não tinha amor ao próximo. Matava e ainda falava, não sinto o mínimo remorso. Era eu e meus negócios, poderoso chefão sem gabolice. Merecia até um Oscar, pela minha atuação no mundo do crime. Mas que tolice, né não? E vai descer-se com a transgressão, arrependa-te, não tardes. Busque o seu galardão. Lave tuas mãos, reparta o pão, não seja orgulhoso. Perdoe teus transperdoados, Senhor é convosco. Te resgata no mais fundo poço, irmão, porque te ama. Seja qual for o teu problema, não tema, ele não te abandona. É tremendo seu poder, sou exemplo vivo de sua glória. O que fiz ficou no passado, hoje testemunha minha vitória. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje estou convertido, agora sou eu quem prego a palavra. Tira minha alma da prisão, para que louve o seu nome. Os justos sim me rodearão, pois me fizeste um novo homem. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e suas obras. Santo, santo é o Senhor. A morte de Cristo foi em vão pra salvar sua vida. Você arrisca, desperdiça, banaliza, não tem retorno. Se afoga no mar de ilusões pra ganhar status, homens tolos. Num dia tu és rei, no outro seu castelo desaba. É tipo aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga. Cadê o dinheiro maldito, irmão? Virou fumaça? É sempre o mesmo bagulho, rouba, rouba e nunca tem nada. O que queres para ti? Todo ouro ou toda prata? Saibas que diante do trono isso não valerá de nada. Tornou-se incrédulo, ficou cego com as próprias ambições. Banalizou a violência ao conformar-se com as transgressões. Não tens mais compaixão, gosta mesmo de causar a dor. Violentou o próprio coração, arrancou-lhe todo o seu amor. Gozolando de ilusório, inimigo te cega até perder. Recebeu livre-arbítrio, a escolha quem faz é você. E aí o que vai escolher? Com Cristo é vencer ou vencer. Porque o sinistro varão quer mesmo é te corromper. Esse diz o bandidão, para que todos o temam. Se existisse o oitavo pecado, eu cometeria também. Deus não escolhe os preparados, mas sim prepara os escolhidos. Quantos servos vieram à sua porta e você neles deu ouvido. E lá vem esses crentes de novo. O que era pra você, irmão? Boa tarde. Boa tarde. Você gostaria de ouvir um pouco da palavra do Senhor Jesus? Não, hoje não, deixa pra outro dia. Eu tenho mais o que fazer. Tá ok, fique na paz. Trilhou a estrada errada, a jornada não foi recompensada. Abraçou a iniquidade, se recusou a palavra sagrada. Quantas vezes ouviu, fugiu, não se redimiu. Quantas vezes pediu, sentiu, que era ser hostil. Você mesmo viu, não adianta apagar de apavorar. Pois chegará o dia que todo o joelho se dobrará. Tira minha alma da prisão, para que louve o seu nome. Os justos sim me rodearão, pois me fizeste um novo homem.